Ok. Então, o objetivo dessa primeira reunião aqui é conhecer o pessoal que está interessado nesse projeto, definir mais ou menos quais que são os nossos objetivos com essa ideia e talvez criar uma ideia de como que a gente pretende de alcançar esse objetivo. Ah, e se vocês sentirem que tá ficando meio desorganizada a reunião, eu postei aí um link do Pad, que aí se isso acontecer, é só ir colocando os nomes que a gente segue a ordem dos nomes que estiverem lá para falar. Bem, Adoro de às vezes o apertar pessoal pode plantas. ficar meio animado, né? Então, aí, se quem quiser pode se apresentar, dizer de onde é, como que soube da reunião? Fiquem à vontade. Opa. Meu nome é Bernardo, eu sou aqui de Minas, do Coletivo Mineiro do Partido Pirata. Eu fiquei sabendo da reunião pelos milhões de grupos do Telegram do partido. E eu vim aqui mais de ouvinte, já que eu não estou construindo essa proposta muito de perto. Sou Jefferson, sou de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Tá dando para me ouvir bem? Sim. Sim. Sou Jefferson, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Vim aqui mais para ouvir um pouquinho mais sobre o projeto, porque eu só ouvi o comentário no Telegram e fiquei curioso para saber mais como é que funcionava. Eu sou o Lucas, daqui de Salvador. E, bom, eu estou aqui disponível para discutir, debater, mas por Alô? enquanto não. Tá dando para me ouvir? Tá sim. Tá dando para ouvir a gente? Sim, tá dando pra ouvir. Acho que ele não está ouvindo a gente. Bom, é só isso mesmo. Tá todo mundo se ouvindo? Acho que o Yuri, não sei se é o Yuri, mas esse Ri73 que não tá ouvindo a gente. É o Rígido. É o Rígido. Ah, tá, o Rígido, sim. Ele não tá ouvindo a gente. Você É, está estou ouvindo. ouvindo? Você está ouvindo? Ele estava conversando normal aqui. Deu? Ah, agora eu estou ouvindo vocês. Pronto, agora sim. Então, quem que tá falando? Lucas Leal? Não, eu tava só me apresentando. Já que o Regi não ouviu, eu sou de Salvador e estou disposto a debater, participar das discussões, mas de início queria pelo menos ouvir para ter mais ou menos uma noção de como tá, como vai acontecer. Eu sou Benfica, eu sou do Ceará e eu vim mais de ouvinte também para me aprofundar aí no assunto. Eu sou Renata de Porto Alegre. Soube também pelo Telegram, tô aqui admitida mesmo. Eu sou Peter de Salvador. Eu gostei da proposta porque eu tenho um projeto também de vereador virtual. Eu acho que a gente pode pensar formas de participar com o Partido Pirata, mesmo que a gente não exista como partido. Existem várias formas da gente atuar na política sem necessariamente entrar nela. A gente pode hackear dentro e fora, né? Então, eu acho que a gente pode ver nossas propostas de ações e ver o que pode ser feito. Alguém está tentando falar? Eu não tô ouvindo a Ivela, não. Ou a Ivela. É, eu também não estou Também ouvindo, não. não. Ivela, tenta ajustar o volume do microfone. Gente, só uma coisa rapidinho, você tem uma previsão de quando a reunião acaba? Porque ele tava querendo lá me programar para estudar e tal, e nem tá perto. Queria realmente ter uma ideia. Eu acho que o tempo de 1 hora é bom, né? Se a gente conseguir 1 hora, tá ótimo. Ah, tá, tudo bem. Pô, 1 hora ia ser. 1 hora ia ser inédito pra gente aqui. Meta. Sim. Tá sem microfone ele, o Vela. Pode escrever então, que aí a gente vai tá de boa. É, você consegue nos ouvir, principalmente? Tem um link da Wiki aí, acho que a gente pode começar a colocar informações na Wiki, se tiver muita coisa. Eu vou tentar fazer um resumo das falas enquanto as pessoas estão falando no Padre. Aí depois vocês podem verificar para ver se o resumo é ou não. Aí depois a gente pode até colocar no Wiki. Bem, se ninguém quiser falar mais nada, tem uma proposta de. Ô, Rigiri, é só uma coisa rapidinho, porque não, eu tenho uma coisa para falar que não tem muito a ver com as assembleias. Aí eu não queria cortar no meio da discussão. Eu vi um. Acho que você ficou mudo de novo. Você falou, sua boca, a boca do. Ficou vermelha e não consegui te ouvir. Mas. Eu acho que falei aqui numa reunião semana retrasada ou depois ou antes. E tem um projeto do governo, não sei se é do governo, mas que é a Conferência da Juventude, que é basicamente um portal. Ah, botei no Lume isso, na verdade. É um portal onde os jovens podem botar proposta de como eles querem mudar o Brasil. Esse é o mote do aplicativo. É um aplicativo. Como eles querem mudar o Brasil. Ela tem vários eixos, tem direito à cidade, educação, saúde, enfim, essas coisas básicas. E as 600 melhores propostas, elas são delegadas para participar da conferência em Brasília, que ocorre dia 13 de dezembro. Aí eu não vi nada nos piratas falando sobre isso e tal, e enfim, eu acho que seria uma boa ideia se alguém quisesse se mobilizar por esse lado também para, enfim, botar mais um dos piratas. Faz um tempo que eu tô nessa proposta também e, enfim, é isso. Lucas, eu tenho interesse nisso. Tem daí de até quando vão poder ser submetidas as propostas? Eu acho que a gente podia jogar, tentar conseguir, acho que com dois delegados piratas de 600 deve dar. Assim, tem que ter consciência de que é uma coisa muito apoiada pelo governo, com concorrência da juventude, mas que tem algum espacinho para outras forças políticas. Com certeza. Ô, Benfica, você pode aumentar só um pouco seu microfone, que eu acho que tá meio baixo. Deixa eu aumentar aqui meu volume também. Eu tô em pé aqui, eu vou só terminar o meu miojo e sempre. Ah, tá. Tudo bem. Terminar o nutritivo miojo. Ah, agora eu sei quem que o Ivela é. É o Lucas Vela, que falou da Wiki. Lá no Lumio. E, Lucas, eu acho que é uma boa ideia essa daí. De entrar na Jornada da Juventude, não é? É, Conferência da Juventude. Deu pra ouvir? Deu sim. Ah, sim, tudo bem. Eu só fiquei em dúvida quanto a quem que vai escolher as 600 melhores propostas, né? Ah, sim, é porque é porque funciona assim. As 600 melhores propostas, elas são as 600 propostas que mais pontuaram. Aí as propostas, as pontuações são assim, você pode seguir uma proposta, você pode apoiar uma proposta e você pode comentar uma proposta. São basicamente os botões diferentes. Se você seguir uma proposta, você ganha a quantidade mínima de pontos. Essa proposta ganha a quantidade mínima a cada, enfim. Um comentário vale um pouco mais que uma seguida. E um apoio vale mais ainda. E se for um apoio de um mobilizador, ou seja, um apoio de uma pessoa que já fez algumas propostas, enfim, esses pontos ganham mais ainda. Aí as propostas que tiverem mais pontos, as 600 propostas que tiverem mais pontos, elas, enfim, são delegadas a isso. Eu acho que a gente tem, na verdade, uma boa maneira de uma boa proposta para mandar justamente na ideia das assembleias livres ou do vereador virtual. E assim, são propostas em teoria específicas para a juventude, mas como a gente está lidando com a internet, para o governo, a internet é coisa de gente jovem, não sei o quê, eu acho que a gente pode colocar isso, a participação virtual. Na política institucional, eu posso, inclusive, creio, eu construo o coletivo Rua, eu creio que não tenham colocado nenhuma proposta lá para concorrer, porque a linha do Rua é pegar delegados na conferência pelas conferências municipais e estaduais. Então, eu acho que dá, inclusive, para conseguir uma boa campanha com o pessoal lá. A gente constrói uma proposta e eu jogo para geral lá para ver de apoiar essa proposta, para a gente conseguir esse legado lá. Eu queria só falar uma coisa para o Lucas, que é o seguinte: essas ideias de conferências, conselhos, a gente já existe há muito tempo, tipo 10 anos, não sei o que lá, acontece, as pessoas fazem um bocado de coisas, mas às vezes parece que é só como ouvinte, porque na prática você não vê uma mudança real, sabe? Assim, conselhos de cidade, de cultura. Algumas pessoas fazem editais e quase sempre são para eles mesmos, por exemplo, na cultura. Mas eu acho que é interessante, por exemplo, pensar na proposta do Lucas Clemente Vella, de a gente criar uma wiki colaborativa, né? Então, as pessoas mesmas construírem e tentar fazer com que isso seja aprovado de fato. Eu acho que se a gente for ver as leis de ações populares que existem no Brasil, poucas foram assim feitas de modo popularmente, só aquelas bem tipo ficha limpa, ficha suja, sei lá. Essas que são bem midiáticas, quando morre alguém ou uma coisa global, sei lá. Se a gente conseguir mobilizar algo realmente, e se algo acontecer, como junho de 2003, por exemplo, de baixar a tarifa, entendeu? É, tem isso aí, né? Desde 1978, só passaram quatro projetos de iniciativa popular federal. Que eu me lembro foi esse daí da ficha limpa, o que tornava chacinas crimes hediondos. Os outros dois eu não lembro. Eu achava que tinha sido só uma ficha limpa mesmo. Esses outros aí tem bastante tempo já. Então, a gente precisa. Estão falando aqui que é difícil, né, a gente aprovar esse tipo de coisa. Mas a gente tem que entender que movimento social é um lobby também. Se a gente não tem dinheiro, a gente tem a força das pessoas. Então, a gente já teve uma época no Brasil que a gente tinha um lobby forte. O PT era muito bom quando era oposição. se a gente não tem dinheiro, a gente tem a força das pessoas. Olha, quase me convenceu nesse país. Ah, você não acredita? Então por que você está aqui? Olha, o problema é conseguir mobilizar todo mundo, tia. Não adianta. Mas a gente fez em junho, não pode fazer de novo. E o que resultou ruim, né? Exatamente? A gente continua pagando a passagem mais cara, o transporte público continua uma merda. Aqui em Porto Alegre fizeram licitação e ficaram os mesmos caras que já estavam comandando tudo. Junho de 2013 conseguiu o quê? Mas é isso. A gente gosta daquela frase. Só para concluir, a gente tem que lutar mais, né? Não simplesmente abaixar o tarifa e pronto. A gente tem que estudar os valores, custos de transporte, as empresas, ver como substituir tudo isso. É um trabalho bem pesado e tem que juntar muita coisa técnica e popular. Fale, Budá. Eu ia falar que... eu gosto daquela frase, assim, que de julho. Não é exatamente isso não, mas é mais ou menos assim, que nada mudou, mas tá tudo diferente, assim. Junho serviu muito para juntar muita gente, como é que fala? Criar articulações, pessoas se conheceram por causa de junho e a percepção de que aquilo ali pode acontecer de novo, assim. Assim, junho foi... Não foi em vão, assim. A gente não conseguiu nenhum objetivo real, mas não foi em vão. E é como é que fala? E as pessoas sabem que isso é possível ainda. E ainda tá... A gente está esquecendo de uma coisa, que foi uma coisa importante, que foi um dos principais mobilizadores na época. A PEC 37, pelo que eu saiba, ela não foi aprovada. E se ela fosse aprovada, a gente teria mais problema ainda em relação a esses casos de corrupção, se tivesse diminuído o poder do Ministério Público para analisar esses casos e tal. Isso foi um ganho exclusivo das manifestações de junho. Só uma nota aqui, eu lembrei que também em junho surgiram várias assembleias populares, né, horizontal. Belo Horizonte, o Budá pode falar melhor, tem ocupações de câmaras, eu acho que se a gente tentar... No Rio de Janeiro acontece sempre, amanhã vai ter no Largo lá do Rio de Janeiro. A gente incentivar essa coisa de assembleias nas câmaras, nas praças e online também, eu acho que é interessante a gente pautar isso. Pois é, só que uma coisa que eu estava pensando e que eu acho que a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça é que qual que é o nosso objetivo? Que tipo de mudança a gente espera que ocorra na sociedade se a gente conseguisse executar a nossa ideia assim perfeitamente? O que iria mudar na sociedade? Primeiro a gente tem que ver o que, que a gente quer mudar e melhorar, né? Essa aqui é a pergunta aí. Para mim é mais uma questão de método, metodologias. De como organizar essas pessoas juntas e como comunicar isso, porque muita gente está falando que a gente não tem lobby, né? Que o lobby do mercado é grande, as corporações, banco, mas a gente pode criar também uma mídia tática, né? Uma comunicação boa e uma força grande. O Brasil é muito grande. Se todo mundo se junta, o movimento se torna muito grande. Sim, só que... peraí. Então, a ideia é que as pessoas sejam mais capazes de fazer frentes a lobbies como de empresas, essas coisas? Para mim é uma coisa importante. É a metodologia de comunicação, né? As plataformas de comunicação que a gente usa para ampliar a nossa voz e a forma de organização interna, que é tipo o consenso, que eu acredito, né? E sobre a questão do que a gente quer mudar, eu acho que não. Eu acho que já está ali no programa do Partido Pirata, o que que a gente quer, nossos objetivos, né? Sim, só que aqueles são os objetivos como um todo. Será que a gente realmente espera alcançar todos esses objetivos só com a nossa ideia? O que que a nossa ideia se propõe a mudar na sociedade? Acho que a resposta mais direta é basicamente isso que o Peter falou. E de um jeito um pouco mais, não sei se prático, mas aplicado à realidade, uma democracia, por mais que não seja possível, uma democracia mais direta. Porque eu não sei se é assim, eu não sei se só as pessoas com quem eu convivo e tal, mas a gente tem uma noção muito grande do Congresso, dos políticos, como algo. Até mesmo a Câmara dos Vereadores de Salvador, no meu exemplo, como uma coisa muito inalcançável, uma coisa muito distante da nossa realidade. E não deveria ser assim. Eles deviam estar cada vez mais próximos da gente. E, pelo que eu entendo, essas assembleias livres procuram justamente isso, trazer, fazer com que todo mundo possa, enfim, participar, mesmo que seja uma democracia representativa. O Sandra, seu som está muito baixo. Gente, vocês estão me ouvindo? Muito bem. Agora eu tô. Ah, pronto. Assim, a proposta que eu ia falar é o seguinte: a minha ideia com inglês populares seria mais ou menos a gente ir criando o costume em várias cidades a ponto de conseguir forçar, eventualmente, talvez que se tornasse uma política pública oficial, de que os mandatos parlamentares, primeiramente, obviamente, a nível municipal, depois estadual, etc., tivesse uma ferramenta como são mais ou menos as consultas públicas hoje em dia, só que de uma forma mais incisiva, certo? Quando houvesse, por exemplo, a votação de alguma matéria de interesse maior ou de impacto maior na sociedade, naquele âmbito, daquela esfera de poder, que houvesse esse tipo de assembleia, né, com representantes da sociedade civil, um espaço aberto e tal, e que os legisladores não pudessem votar discordando das deliberações populares. Seria uma instância ali para dizer: opa, vocês são os nossos representantes eleitos, mas aqui vocês vão ter que ouvir a gente. Seria, digamos assim, uma forma de plebiscito in loco, né? De uma maneira mais resumida e simplificada. Deu para ouvir tudo aí? Deu sim. Sim. Olha, uma coisa que ninguém falou, só que eu acho que isso poderia tornar a política mais rápida também. Que se um problema começa a afetar a população, eles já podem começar a falar disso nessa Assembleia Livre, que aí a política acaba respondendo mais rápido aos anseios da população. Em teoria, existem ouvidorias para isso. A gente poderia pensar também numa reformulação desse modelo de ouvidoria do legislativo. Olha, eu tentei anotar um pouquinho aqui o que cada um falou. Aí vocês veem se é isso mesmo. Quem quiser olhar, tá lá no pad. O Peter falou que o nosso objetivo é criar uma comunicação boa para a população conseguir fazer frente aos grupos de interesse que existem por aí. Correto? Acho que é isso. O Lucas Leal falou que o nosso objetivo é uma democracia mais direta, que isso tornaria a política mais próxima do povo. O povo sentiria mais desenvoltura para tentar intervir nas coisas. É, basicamente isso. E o Benfica falou que o objetivo é evitar abusos dos parlamentares, porque eles não poderiam votar contra as decisões da Assembleia. Precisamente. E eu falei que acho que isso ia tornar a política mais rápida. Alguém acha que tem algum objetivo a mais? Eu tenho a ideia de que a gente deveria levar isso, como foi feito o modelo da carta de intenções para os candidatos, a gente deveria levar isso para candidaturas a vereadores que a gente identificasse em 2016 mais propensas a isso, ter um comprometimento, né, com as suas assembleias populares e também uma posição ativa de cobrança dos outros legisladores que façam ações desse tipo. Porque daí dá uma pressão bem bacana, né? Dizer, tem um parlamentar ali que está ouvindo a população de forma direta. Por que é que os outros parlamentares não estão fazendo isso? E daí já dá para fazer uma pressão com mídia livre, ou mesmo, dependendo do âmbito que a gente conseguir tocar isso, com mídia corporativa e por aí vai. Sim, é importante a gente identificar quem está lá, que está ajudando na ideia e apoiar. Apoiar quem faz coisas boas. Bom, isso aí tem um PED que fala sobre um termo de compromisso, né? Que a gente colocou para piratas que forem se candidatar. Mas eu acho que nossas cláusulas são muito... É uma barreira muito grande para qualquer pessoa citar, né? Então, a gente tem que ser uma coisa mais reduzida do que a gente acha necessário. Tipo, transparência. Isso que o Lucas Vela falou é interessante. Para tudo isso funcionar, todo mundo tem que basicamente pensar como a gente, no sentido de interferir na política, querer estar junto, realmente se interessar. Eu não sei se isso vai funcionar. É uma questão interessante do que ele está trazendo. Então, eu particularmente acho que até estava discutindo essa questão aí de 2013. De 2013 para cá houve um crescimento suficiente, não para a gente fazer uma grande revolução dura política das pessoas, mas que pelo menos hoje em dia a galera já está mais esclarecida desse tipo de mudança que eles podem fazer, especialmente em nível municipal. Eu vou sempre focar nisso, que eu acho que, como a gente está aí chegando em 2016, é uma boa, né? Então, as pessoas, eu fui na semana passada numa audiência pública no Centro Cultural aqui na periferia, certo? Foi solicitado que essa audiência fosse lá, né, por um vereador daqui, e... Quando chegou lá, assim, tinha, sem brincadeira, umas 100 pessoas na audiência pública num bairro periférico. Né? Então, é como o Rigido disse aí, né? Primeiro a gente dá a ciclovia para depois virar a bicicleta. Se a gente fizer uma ferramenta dessa, pode ser que não vá, não tenha grandes avanços, mas se a gente não fizer, não tentar forçar uma participação popular nesse nível, a gente tem certeza de que ninguém vai ter a ferramenta. É mais ou menos isso aí. Velas, questão da facilidade de inclusão das pessoas seria mais ou menos nesse sentido, a ideia de levar as assembleias para onde a população está. Você faz uma assembleia depois do horário de tarde, quando as pessoas já estão mais ou menos em casa num bairro periférico ou em no centro da cidade ou alguma coisa assim. A questão é que hoje em dia, acho que até a gente discutiu isso ontem, as audiências públicas são marcadas no meio da tarde, né? Então, seria ver, fazer uma questão virtual também. Eu acho que a questão do virtual, ela impede uma abordagem mais deliberativa, seria consultiva mesmo. Porque hoje em dia a gente tem enquete rolando nos sites das esferas de poder, que é basicamente o máximo que o governo presume que a internet dá de voz para o cidadão. Né? Aí é uma questão de cultura do poder público que é muito mais difícil de mudar. Colocaram dois pontos aí, né? A questão de que a gente tem que facilitar a inclusão das pessoas primeiro e de que temos que ter ciclovias para bicicletas andarem. São duas questões que, às vezes, não é um grande problema. Porque para andar de bicicleta não precisa necessariamente de ciclovia. É um problema muito maior a questão da bicicleta. E a questão de inclusão, eu acho que já tem uma boa camada da população que tem acesso. Agora não tem acesso a... Nem todo mundo tem acesso a computadores, internet. Mas celular, por exemplo, é bem acessível. Foi isso? Falei. Tá bom. Pode falar, Buda. Então, eu ia desviar um pouco do foco. Continua no foco aí. Não, mas aí ó, quem falou que agora talvez não tenha todo mundo acesso à internet e tal, e também pensou nessa história de levar para a periferia, aqui em Porto Alegre a gente está querendo fazer a Assembleia Sul um negócio para desenvolver hackerspaces aqui, seja lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e eu penso até que seria uma ideia, a gente desenvolve um hackerspace numa comunidade e pode tentar levar essa Assembleia e fazer um projeto piloto, entendeu? Mas talvez não seja um hackerspace, né? Pode ser outra coisa. Pode ser uma ocupação de um lugar. Ah, sim, claro. Não, eu digo, várias coisas podem ser feitas. Mas aí a nossa ideia é basicamente um lugar para as pessoas fazerem leis, não é? Não só. Você pode pintar uma faixa de trânsito você mesmo. Isso é ação direta, certo? Corretíssimo. Você fazer a faixa de trânsito, não tem a faixa de pedestre, você pinta uma faixa de pedestre. Isso é uma ação de impacto. É, mas se tu fizer isso daí em Porto Alegre, a prefeitura vai lá e despinta. Te garanto. Certo, mas... Aqui em Belo Horizonte rolou isso. Eu tô ligado que rola, tipo a bicicleta, né? Você faz a ciclofaixa e o pessoal diz que você tá pichando a rua. Sendo que tem que ter 1,5 metros de distância ali, né? Da bicicleta e o carro e o ônibus. Tá na lei. As leis já existem, né? O que falta é cumprir. É cobrança, é o olho que observa, entendeu? A gente precisa desses observadores, desse olho. Então, o que a gente está propondo aqui não é só uma assembleia para as pessoas irem lá e fazerem o EI e sentarem elas aprovadas, mas seria também um lugar que iria estimular ações diretas das pessoas, intervenções diretas no espaço urbano ou rural, não sei, e também tentar ajudar as leis que já existem terem eficácia, elas valerem mesmo? É, uma das atribuições do poder legislativo é fiscalizar o executivo. Então, quando a gente passa atribuições legislativas para a população em termos, né, com a ideia que a gente está tendo, essa fiscalização também está embutida. Uma questão para levantar que eu acho que eu não estou entendendo essa uma parte. É, quando vocês propõem fazer essas assembleias de onde as pessoas, onde a população criaria as leis, isso está implícito que, por exemplo, uma lei criada pela população vai passar pela Câmara dos Vereadores, por exemplo, no âmbito de cidade, vai passar pelo Congresso Nacional, ou se a população fez, a população redigiu, é uma lei e acabou. Aqui entra o principal, as leis de iniciativa popular, elas são muito mais eficazes porque são muito mais fáceis de haver a pressão popular. Lucas, bem, eu acho que é muito difícil a gente mudar essas leis agora. Então, de início, a gente vai ter que trabalhar com a legislação que já existe. Vocês conhecem qual que é a legislação? Eu imagino que é aquele negócio de passar em relação à criação de leis, é passar pelo Congresso ou pelos deputados, ou pelo Senado. Se tiver alguma mudança, pro deputado de novo. Aí, quando todos entram em consenso, vai para o presidente, não é isso? A gente está conversando aqui sobre esfera municipal, então seria a Casa Legislativa, Ah, sim. vereadores. Tá bom isso. É, pois é, porque fazer uma lei de iniciativa popular para o âmbito federal é muito complicado. Precisa de mais de 1 milhão de assinaturas. 1,5 milhão. A gente ainda não conseguiu nem legalizar o partido com as assinaturas. É, seria uma tática, por exemplo, a gente, ao invés de coletar assinaturas, tentar uma lei, né, de direitos autorais. Fazer as duas coisas juntos. Coleta de assinaturas e coleta de Reforma nomes. política. Coleta... Oi? Gostei dessa daí, hein? Reforma política. Não, direitos É muito autorais. difícil aprovar uma lei de reforma política, mas uma reforma de direitos autorais é mais tranquilo. A gente podia ir no ECAD lá e ficar pelado, mostrar a bunda, entendeu? Cara, isso é problemático para mim. Meu pai é um dos articuladores dentro do Ministério da Cultura, das questões do ECAD. Ou você vai ser expulso do Partido Pirata. Não, eu só quero que me deem a tarefa de dar umas porradas nele, eu faço com muito gosto. Olha, essa ideia aí de coletar assinaturas para um projeto de iniciativa popular conta com a Pride, ao mesmo tempo que a gente coleta assinatura para o partido, eu acho uma ótima ideia. Ia matar dois coelhos com uma cajadada só. Mas tem que fazer a intervenção. Tem que fazer alguma ação, né? Artística, política. E assim, isso atraria até mais gente para as assinaturas. Porque essa proposta de lei, ela pode, enfim, trazer pessoas que não se interessem pelo Partido Pirata, ou, enfim. E com isso a gente tem a oportunidade até de falar mais sobre o partido. O Ivan falou aqui que não é necessário a gente coletar 1 milhão de assinaturas. Basta fazer um projeto e convencer um deputado a começar a tramitar ele. Não, isso é até relativamente tranquilo de fazer, só que mesmo um projeto de lei proposto por um deputado tem que ter um número mínimo de assinaturas no, nas casas legislativas para ele ser levado à votação. Se ele não tiver esse número mínimo, ele sequer é considerado. Ou então tem que passar pelas comissões. Mas, por exemplo, a gente vai ter que coletar 1 milhão de assinaturas. Entendeu? Então a gente vai poder fazer as duas coisas. Caminho mais heróico, né? Não vai ser muito, vai ser fácil, mas heróico. É porque é o seguinte, a lei de prudência popular, ela vai direto a plenário caso tenha o número de assinaturas válido. Certo? Não passa, salvo me engano, por comissão. Deixa eu confirmar aqui. Acho que passa sim. Porque olha ali no artigo 13, diz que a Câmara dos Deputados, por ser órgão competente, providenciar a correção de eventuais impropriedades de técnica legislativa ou de redação. Isso daí é a Comissão de Constituição e Justiça que vê se tem alguma coisa errada. Olha, mas eu tô achando que é melhor a gente não falar disso agora, porque a gente ainda não definiu direito o que seria esse nosso espaço, né? Eu acho que a gente nem vai limitar também o que é o espaço, entendeu? Nesse espaço vai surgir uma ação dependendo da localidade. Então a gente vai ter ações locais, vai ter ações estaduais e ações nacionais. Bem, eu sugiro que comece pelos municípios, porque as coisas são sempre mais fáceis de mudar nos municípios que no país inteiro. Exatamente. É mais fácil se você estiver ligado a um movimento social, a uma comunidade, entendeu? Tipo como a Renata falou, de levar o hackerspace para a periferia. Quem aí tem contato com candidatos ou partidos que tem alguma chance de conseguir vaga de vereador em 2016? Pode repetir? Não entendi, não. Quem aí tem contato razoável com candidatos ou partidos que possam conseguir, ter alguma chance de conseguir vaga de vereador em 2016? Aqui em Belo Horizonte a gente tem, eu não diretamente, mas conheço gente que tem contato, gente próxima a mim, né, que tem contato com vereadores do PT e do PCdoB, que certamente vão ser eleitos eleição que vem, pelo menos parte deles. Não são os melhores partidos do mundo, mas é o que tem para hoje. Eu acho que se for ver para classificar a partida aí, todos eles vão para o mesmo saco praticamente. É isso. Tirando os piratas. Eu acho que não dá para a gente ver partidos, né? Eu acho que a gente vê pessoas. Eu acho que, tipo, na Bahia pode ter gente do PSOL, por exemplo. Mas você tem que ver a pessoa que está dentro da mesma linha pirata, né? É, mas é o que eu falei. O PSOL aqui não elege ninguém. E não acho que vai eleger. O PSOL aqui é uma zorra. Esses caras que eu tô falando não são péssimas pessoas ou péssimos vereadores, mas tem um rabo preso com o governo e como é que fala? E isso aí que todo mundo já conhece. Ô Peter, ver as pessoas é ver o histórico ou ver o que elas acreditam, ideologia delas? A gente tem uma ética hacker, né? Tipo, se o cara defende transparência, colaboratividade. Mas é isso, eu imagino que seria muito fácil você um deputado vendo um apoio que pode ter com o partido, porque não é pouca gente, o partido não tem um alcance pequeno, e eu imagino que seria fácil para uma pessoa começar a falar sobre que apoia essas causas e tal, mas não ter feito nada sobre isso e, enfim, continuar sem fazer nada, entendeu? Mas é isso. Seria interessante. Mas, tipo, transparência não é algo fácil. Isso é tipo caráter, entendeu? E você vai encontrar poucas pessoas no Brasil que buscam isso. Não, entendi. E é o seguinte também, eu não quero apoio desses deputados que eu falei, não quero que eles apoiem nem Partido Pirata, nem a Causa do Pirata, nem nada. Eu quero que eles, como um exercício de democracia, levem nossas propostas para a Câmara. Sim. É diferente de ter neles representantes piratas no governo, não. Não vai ser. Na verdade, eu acho que vai ser partido nenhum. Eu sou totalmente contra a gente até lançar candidato por outros partidos. Assim. O nosso negócio é Partido Pirata e nada fora dele. Você pensa apenas como um meio, né? Um caminho de passar a mensagem, intermediário. Sim. Aí se o cara quiser se gabar depois que ele ofereceu essa possibilidade para a população e tal, beleza, ele que se gabe depois por ter lançado isso daí. E se os outros vereadores quiserem seguir moda e fazerem coisas semelhantes, beleza. Mas não acho que tem que ser um pedido de apoio ou qualquer coisa semelhante, assim. Você vai falar que eu acho legal isso, mas a longo prazo eu acho ruim. A longo prazo, cara, a gente tem que pensar que tem o partido legitimado, né? Legalizado. Não pode pensar que a gente não vai conseguir isso. Não, mas o que eu falei de longo prazo é o seguinte, tipo o Marco Civil da internet. Ah, 7 anos atrás ele era colaborativo, sociedade civil. E agora ele é uma lei antiterrorista, entendeu? É, esses são riscos que a gente corre. Então a gente tem que ter uma pessoa que realmente esteja nas raízes ligada a gente. Nessa parte dos cortes. A minha ideia em fazer essa pergunta era justamente isso, de levar essa proposta enquanto Partido Pirata, não... cobrando, oferecendo apoio nem nada assim, mas cobrando ideologicamente mesmo dos candidatos, certo? Dizer, você diz no seu histórico, no seu currículo que você está colocando aí para sua campanha, você diz por isso, isso e isso que você ouve a população, que você gosta do povão e não sei o quê. Mas, e na hora do vamos ver, como é que você se comporta? Se você acha que é possível e necessário ouvir a população, por que você não se compromete com essa ideia aqui de auxiliar na criação, não é nem auxiliar na criação, que daí a galera vai aparelhar, mas de estar atento e dar ouvidos às assembleias populares, certo? A gente se encarrega, a gente enquanto partido, ou enquanto sociedade civil organizada, se encarrega de construir junto com o mandato essas assembleias, né? Mas você tem que se comprometer em levar esse posicionamento não só para o seu mandato, como também exercer pressão para que outros mandatos façam isso. Bora organizar o PED, então, para, como o Peter falou, listar essas propostas que... Eu tentei botar uma coisa aqui, mas ficou meio que um resumo. Mas a gente pode botar, transformar como listar síntese, como ele falou. Eu acho que dá para continuar do jeito que tá e no final só coloca lá em cima uma síntesezinha baseada no que tiver escrito mesmo. Tá bom, tudo bem. Alguém tá gravando? Tá, né? O Peter tá gravando. Mas, gente, eu ainda que acho que tá meio vago o que é que a gente tá querendo... O que é que a gente quer que essa ideia seja. Bom, a gente tá... Eu acho que você deveria introduzir, né? Quem passou um pouco a ideia foi você e o Vela. Bem, a princípio eu tinha pensado a ideia só como... Não, peraí. Eu tinha pensado que para participação popular tem como você fazer abaixo-assinado e tem como você fazer projeto de lei de iniciativa popular. E abaixo-assinado tem várias plataformas online assim que estão apoiando, Avaaz, Change.org, só que não tinha nada do tipo para os projetos de lei de iniciativa popular. Daí eu estava querendo cobrir esse buraco e fazer uma plataforma análoga a essas outras que permitisse ser mais fácil criar um projeto de lei de iniciativa popular. Daí seria uma organização com voluntários que iriam prestar apoio nas partes legais, etc. E vários cidadãos colaborando para criar um projeto de lei. Isso que eu tinha pensado. Aqui em Curitiba tem um pessoal que tem um projeto que chama Voto Livre. Eles desenvolveram uma plataforma de assinaturas, assim que as assinaturas têm valor jurídico, que daí seria possível online fazer o voto valer. Como, porque, tipo, por exemplo, projeto de iniciativa popular tem que ser assinado, né, assinatura no papel. E ele conseguiu isso daí por um sistema de validação de tipo eCPF, eCNPJ, mas foi uma. Tiveram que conseguir uma entidade certificadora, é um custo bem alto. Mas se quiser, eu posso. Ele falou que está disposto a fazer um encontro para explicar como é que funciona isso e abrir a plataforma. Não sei se é open source, mas ele está disposto a abrir isso. Me tirei uma dúvida, assim, não sei quantas, mas até onde me consta, muitas das assinaturas da lei da ficha limpa foram pegas pelo Avaaz, não? Não. Avaaz é recente, cara. Não, então, já tinha Avaaz naquela época. Eu lembro que o meu primeiro contato com Avaaz foi nesse caso da lei da ficha limpa. O Avaaz tem algum valor jurídico? Assinar virtualmente tem algum valor? Só tem valor, só tem CPF. Essa é a minha dúvida, porque eu tenho quase certeza que eles pegaram muitas das assinaturas, não todas, porque eles fizeram campanha presencial, eu sei, mas que muitas das assinaturas da lei da ficha limpa foram pegas só pelo formulário da Avaaz. Ah, o Ivel falou aqui que tem uma MP que dá validade oficial a assinaturas eletrônicas. Interessante, achei que a Avaaz era algo mais como, não sei, um apoio popular, não, tipo, não apoio legitimado no sentido jurídico, sabe, mas vai mostrar que tem, enfim, legitimidade, mas não mais do que isso. Ah, o Lucas passou aí o link da MP que ele tinha falado. Bem, talvez o Lucas Vela pudesse escrever aí para o pessoal sobre como que ele aprendeu a usar o Wiki para fazer isso daí. E aí, gente, beleza? Será que eu perdi muita coisa aqui? Como é que foi? A gente fez apresentações de propostas do que se pode ser feito em assembleias, em ocupações, online, presencial, etc. Vou jogar o link do PED aí, Lucas. Ok, desculpa eu não ter comparecido. Eu sabia do horário, é que eu tive que entrevistar um rapaz e acabei perdendo o horário. Mas eu vou deixar a minha... Qualquer decisão, eu confio plenamente no Peter. Ô, Lucas, mas tem uma questão que falaram aqui que lembrou você sobre validação de abaixo-assinado. Tipo, você falou tipo de usar CPF, por exemplo? É, dá pra usar CPF. A Bebop, inclusive, tem uma API pra isso. É super prático. E dúvida completamente idiota, mas... que já foi levantada antes, com certeza, mas que eu não sei. E por que a gente não pode usar isso para coletar assinatura online? Isso que eu ia perguntar. Nós vamos usar esse sistema para coletar assinaturas online. Acontece que, no momento, eu tô assim, com muito projeto, muita coisa, e assim, eu pretendo desanuviar em 10 de novembro com essas coisas. E aí eu pretendo começar a desenvolver uma plataforma pirata que envolva a criação de uma API que seja geral para todos os projetos, né? E de interfaces, né? Uma interface para abaixo-assinado, uma interface para administração do partido, uma interface para outra coisa, e tudo compartilhando o mesmo codebase. Esqueci o nome dele, eu tô meio assim com a entrevista. Conversei com o rapaz e a gente tá criando maneiras de organização, entendeu? Tipo, estruturas organizacionais para fazer as coisas saírem do papel com o partido pirata. A gente está detectando quais são os empecilhos, quais são as vantagens, como trabalhar com esse tipo de distribuição geográfica, com características das personas piratas, para tirar as coisas do papel, né? Então a gente está usando por enquanto o Trello para chegar nesse ponto, e depois nós pretendemos expandir para a galera usando o Trello API e no futuro uma coisa própria, né? Porque o Trello é closed source. Tô vendo aqui a questão da fecharia, só para voltar a pedir uma conta. Não foi uma lei de iniciativa popular, certo? O que houve, aquela mobilização popular, foi pelo Avaaz mesmo, foram mais de 2 milhões de assinaturas, mas elas foram só a título de pressão mesmo. O projeto de lei foi proposto por deputado. Vou mandar o link aqui da proposição. O Avaaz, as assinaturas do Avaaz não tem força legal nenhuma, né? Nenhuma plataforma hoje tem força legal. E é legal que o Serasa abriu um precedente quando ele criou um serviço de validação legal de contratos. Sabe quando você dá opt-in de software? Eles criaram eles bancaram no legislativo e nos cartórios, né, uma maneira de você validar o opt-in. Então, juntando o know-how da Bebop mais esse furo legal do Serasa, dá para criar uma coisa interessante, que 2 milhões de assinaturas valem de fato alguma coisa, entendeu? E assim, a gente pode fazer isso a nível local, né? Se a gente tiver alguma vitória local, pode começar a espalhar para outros lugares. Exatamente. Mas aqui, já passou bastante tempo, eu acho que a gente poderia discutir algumas coisas em relação à organização do projeto. Se a gente vai fazer reunião no Mumble semanal, quinzenal, se é para manter esse horário mesmo, se a gente vai fazer um projeto no Trello, ou usar o Taiga, ou ficar só no Umio mesmo. O que vocês acham? Eu gosto da proposta do Vera lá, da gente começar a trabalhar com a Wiki, né? Cara, eu só queria sugerir o horário que tá muito. Tá, pra mim foi excelente, não sei pra vocês, mas. E umas reuniões semanais, acho que elas agilizam um processo quinzenal, mas que iria demorar muito. Bom, tem esse wiki que tem que tá aí no chat, esse wiki não, esse Trello, e ele é um board que ele tem como objetivo criar micro instruções para cada pirata poder desenvolver e tirar os projetos do papel, né? E usar todo o conhecimento de swarm e organização coletiva e distribuída para tirar as coisas do papel. E aí quem quiser se envolver nisso, tá aí o Trello e o board, e a gente vai começar a desenvolver isso antes do dia 10. Bem, então eu acho que é uma boa a gente ir tentando desenvolver esse projeto no Trello. Mas o projeto do Trello ele é para ajudar diversos projetos. É uma tipo uma cartilha, regimento, né? Exatamente. O objetivo desse negócio, que assim, não é obrigatório, ele é um conceito, né? É criar um modo de tirar projetos do papel, né? Porque um grande problema do partido é que é muito difícil sair alguma coisa do papel. E quando sai, não sai com a qualidade e com a qualidade que é necessária para, enfim, fazer a diferença, né? Entre o que vai acontecer e o que não vai acontecer. E se a gente começar a se organizar em forma de swarm, nós temos muitas pessoas aqui com muitos know-hows diferentes, programadores, psicólogos, advogados, administração, gente de infraestrutura, gente de organização de eventos, e se a gente conseguir tirar proveito disso, a gente consegue botar os projetos do Piratas back on track, né? E qual que é a diferença do Trello para o Taiga, por exemplo? Perdão se eu perguntei ignorante. Então, o que a Ivela começou. Desculpa, é só porque aqui a Ivela falou um negócio. O Serasa, ele é ICP, ele é oficial, né? Mas o certificado A3 ECPF também é. Então, se você assinar um pacote com o seu ECPF, é uma assinatura, né? O ECPF, ele tem um custo para emissão, não é alto. O que eu pretendia fazer é fazer por níveis, né? Tipo, esse cara assinou tipo só com o Facebook. Esse cara aqui assinou com o certificado que nós geramos a partir da validação do CPF, que ele digitou lá na plataforma. O CPF é tal, minha data de nascimento é tal. A gente tem um robô que vai na Receita Federal, captura que aquilo lá é válido e entrega um certificado provisório, digamos assim. E o terceiro nível era o cara que tem um certificado de fato A1 ou A3 e assinou e aquela assinatura ali assinou aquela string que ele deu aceite, né? Isso fica guardado no servidor. É esse o objetivo. Para ir ganhando é força, né? Você assinou digitalmente, mas você de fato assinou o negócio. E para isso a gente vai desenvolver uma API, uma grande API, né? Tipo, que englobe todos os projetos do partido, né? Lucas, me tirou uma dúvida em relação à coleta de assinatura. Isso permite que a gente tenha como coletar digitalmente essas assinaturas sem muita burocracia? Esse é o objetivo, né? Tem que ver a pressão dos poderes, né? Dos três poderes, do judiciário, do legislativo e do executivo, né? É, mas eu acho que você vai criar um problema para o Serasa. Se, tipo, não for válido, como é que o Serasa vai sustentar as posições dele, né? Então você cria um problema econômico. Então, esse é um bom caminho. E se isso não acontecer, se, por exemplo, a gente não conseguir o que a gente quer, eu tenho ciência que diversas startups de e-banking online vão quebrar e tem muito dinheiro rolando nisso, entendeu? Então, validar uma assinatura online é uma necessidade e se não for, e se não é para nós validarmos, vai muita gente quebrar no mercado, entendeu? Vai ter jogado dinheiro no fogo. Então, é uma boa estratégia. Ou seja, no fim das contas, se vierem para cima da gente com isso, vai com uma ação judicial para tentar foder esse povo e daí esse povo todo vai fazer lobby para que o partido seja legalizado. É, exatamente. É uma estratégia, né? Maravilhoso. Acontece que não é simples, né? Exige muitas horas de programação e pessoal técnico. Então, esse esquema que a gente está montando... É justamente para criar um meio de organização distribuído, né? Acho que a gente precisa agora de designer, de desenvolvedor, de gente que produza texto. Mas antes de tudo, a gente precisa que os psicólogos e os caras de gerenciamento de projeto estejam envolvidos para criar um modelo de organização, né? E como é que a gente vai fazer a listagem para a galera que pode ajudar, diferente, mostrar como as pessoas podem ajudar? Então, é justamente o que o Renato está fazendo junto comigo, nesse board que eu colei no Trello, é criar métodos, micro-instruções para trabalho em Swarm. Ou seja, você quer colaborar no projeto, aí você dá opt-in no projeto. Ah, você quer criar uma nova tarefa. Para criar uma nova tarefa, você tem que ter colaborado no mínimo com outras três tarefas. Então, são instruções para tornar a coisa factível, não ficar só na divagação, né? Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, então, assim, o que nós precisamos para o momento, mais que desenvolvedor, são gerentes de projeto, entendeu? Quem tiver experiência, expertise com gerenciamento de projeto, eu acho extremamente válido entrar nesse board, entendeu? Para poder, junto com o Renato e eu, trabalhar melhor. E como é que entra no Trello? Então, o board é público, vocês conseguem acessar. E aí vocês têm que... infelizmente, como o Piratas não tem um grupo no Trello, né? Eu acho que é até uma coisa legal de você criar, Peter, um grupo de trabalho no Trello, para a gente poder começar. O objetivo desse board é consumir a API do Trello de um modo que um pirata ele veja quais são os projetos em aberto, não só de programação, mas todos os projetos, ele diga, ah, eu sou bom nisso, então ele filtra os cards que ele pode, enfim, ajudar em alguma coisa, e aí disso ele escolhe, eu quero ajudar esse. Aí ele pega, finaliza o projeto, isso gera uma pontuação para ele quando ele finaliza o projeto, e aí ele pode usar essa pontuação para executar outros tipos de tarefas, por exemplo, criar uma tarefa ou criar um projeto de uma maneira swarm, bottom-up, de fato, né? Os projetos de software livre, assim, o que eu posso te falar, eles funcionam através de lista de e-mail, eles funcionam através do GitHub. Hoje em dia, né? Quando não havia GitHub, era Subversion, mas sempre foi uma coisa muito caótica e que serve só para um projeto. A questão do Partido Pirata é que são muitos projetos, né? E são muitos projetos que dependem de muitas pessoas. Os projetos GNU, Linux, eles sempre dependeram de poucas pessoas, tipo uma ou duas no máximo, porque ou é tipo programa simples, tipo Cat, ou Less, ou Vim, ou qualquer coisa do gênero, e coisas assim, né? Então, não dá para desenvolver um projeto muito grande que seja pouco modularizado sem uma maneira estruturada. Gente, eu postei um link aí da Wiki que o Peter tinha botado. Eu recomendo que a gente escreva sobre essa ideia do Trello lá na Wiki, para ficar fácil do pessoal se inteirar. Vocês desistiram do Tiger? Ou foram pro Trello? Porque já teve essa coisa do Trello, aí o pessoal estava tentando o Tiger. Como é que é isso? Eu não usei nenhum dos dois. Estou perguntando o que vocês sentem a respeito disso, porque estavam usando ultimamente o Tiger. A questão do Tiger, além do que o Peter colocou, que tem um limite de uso, tem a questão que ele é um desenvolvimento waterfall, né? E pro Piratas tem que ser uma coisa mais Scrum, mais Agile, né? Por exemplo, está desenvolvendo interface enquanto desenvolve back-end, enquanto desenvolve questão textual, enquanto desenvolve questão de imagem. E o Taiga, ele é muito waterfall, né? Tipo, a gente finalizou isso, agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer aquilo. E não é uma coisa, tipo, ele não demonstra, ele não reflete a complexidade organizacional do partido. Eu vi que o Trello é mais bonitinho. Se nós temos, assim, eu acho que seria legal, Peter, começar a listar junto com o... Ai, caramba, qual que é o nome dele? Com o Renato, né? Quem é o quê no partido, né? Porque seria legal, por exemplo, se a gente sabe que a Ivela é uma desenvolvedora, top. Se nós sabemos que o Flor Digital é designer, top. E, de repente, organizar a galera em grupos, né, e ter isso bem detalhado, perdão. Eu uso o feminino por padrão, né. Então, é legal, porque quando a ferramenta estiver no ar, vai ser mais fácil de migrar a galera para lá. Eu não estou no celular não, mas eu estou com muita janela aberta, então não estou usando os atalhos aqui para escrever no programa. Tá, meu áudio está ruim? Eu acho que a gente desvirtuou um pouco, a gente foi mais para a parte do desenvolvimento, né? A gente estava discutindo a parte conceitual, né? Tinha uma coisa que eu queria falar com vocês. Eu cheguei aqui no final, aqui, sei lá, no meio da conversa. Vocês estavam conversando sobre as questões, por acaso vocês chegaram a comentar sobre fazer algum tipo de ação em período eleitoral? Não, Cano, hoje não estamos para deliberar de campanha nem nada assim. O que a gente pegou aqui foram propostas, assim, questão eleitoral no máximo, para levar para candidatos a vereador que se comprometam com a ideia das assembleias livres e mandatos virtuais nos seus mandatos. Tá. Eu não sei, um cara fez uma proposta hoje aqui, via o Foucault e o Wilson, mas era um outro tipo de abordagem, né? Mas também eleitoral. Eu acho que eu não vou nem falar aqui o que é, vamos pensar o que a gente vai fazer, um tipo de ação a ser feito, talvez não uma abordagem tão aberta e transparente, é um outro tipo de ação. Agora, eu tenho uma proposta nesse sentido, de bater na porta dos deputados lá, eu já tinha comentado com alguém, que era escrever uma ação de inconstitucionalidade da guarda de logs, do Marco Civil e desses outras centenas que estão surgindo diariamente, e bater na porta de todos os deputados ou associações ou partidos que têm representação e podem entrar com esse tipo de coisa. E fazer isso como uma ação mesmo de marketing, né? Filmar tipo, o Peter indo lá, entregando para o Bolsonaro, entendeu? Fazer vídeos curtos com essa parada sobre o tema e, paralelamente, fazer também um abaixo-assinado para que, né, chegue no STF. Essa é uma sugestão que eu tenho. A minha sugestão, além dessa do Canon, é hackear geral também. Tipo, hackear, no sentido literal da palavra mesmo. Esse Bolsonaro, esse Cunha, se esse pessoal tivesse sido hackeado e a gente soubesse, por exemplo, que eles têm contas na Suíça, eles nunca iam nem pensar em passar um projeto desse sentido. Eles iam ficar com o cu na mão. Eu acho que essa galera perdeu o respeito. Precisa ganhar. Para ganhar o respeito deles, a gente tem que hackeá-los de maneira white hat, para não queimar o partido, né? E ficar sabendo das coisas. Ter mais informação pertinente a eles. É, um bagulho exposed mesmo. Tipo, ó, são essas palavras. Se você quer tornar todo mundo exposed, o primeiro começa por você. Tem que montar uma estrutura que permita os piratas fazer isso, entendeu? Porque enquanto não tiver uma estrutura pirata que proteja quem vai expor as coisas que rolam no país, não dá, cara. Eu lembro que em 2009, cara, a gente hackeou um sistema de que os caras usavam para fazer lobby. É tipo assim... Que? Não faça as coisas na gravação que vai para a internet. Não hackeou nada. Ah, mas hackeou o bagulho que tá errado. Então eu não tenho medo de falar essas coisas, não. Tipo, se o cara vir falar, você hackeou, você tá errado. Tipo, eu falo mesmo, não tenho papa, não. Se é pra ser pirata, a gente não pode ter vergonha ou medo das consequências. Tem que abraçar. Eu tô errado. Fala! Cada um confessando, então, os seus segredinhos tudo aqui. Não, velho, os caras têm um sistema. Os caras são cara de pau a ponto de ter um site na internet que eles botam os boletos bancários, e boleto de PVA, boleto de multa, pro cara que paga lobby pra eles ficar pagando. Tipo, eu sou deputado e ao invés do cara depositar na minha conta que a Receita Federal pega, os malucos pagam o boleto pelo site. Então, começa que os piratas deviam botar um ponto nisso, porra. Você vai rolar corrupção pela internet, tipo, o pessoal, os piratas tem que tirar esses caras de circulação, entendeu? É isso aí. Mas olha só, tem esse negócio aí, se a gente tivesse acesso, dava pra trabalhar, não só expor o que tá acontecendo, mas fazer, tipo, toda uma engenharia social, pegar, esse cara apontar, esse cara recebeu pra fazer tal coisa, entendeu? Projeto tal e tal e tal, e por aí vai, fazer, não adianta só botar, acho, os dados, apontar a corrupção, mas montar toda a historinha lá para as pessoas entenderem o que realmente está acontecendo. É isso, e também não pode fazer igual o PT fez, né? O negócio veio da Suíça montadinho, com grampeado, com clipes, dizendo, é só prender o maluco, né? Alguém botou até uma tirinha assim, né? Tipo, e chega e tipo, não vale nada. É, tem que criar um negócio que faça a diferença mesmo, que exponha todo mundo e mude de fato alguma coisa, né? Como você disse. Como você disse. Sobre as assembleias livres, como é, o Peter? Então, a gente estava tentando ver como organizar esses espaços para as pessoas conseguirem fazer essas ações, né? Por hora, eu acho que a gente tem os dois debates principais, que é como fazer isso online e como fazer isso offline, certo? É online através da plataforma, né? Que a gente vai dessa API grande que vai validar a identidade do pessoal, ao mesmo tempo manter um certo grau de, manter o anonimato da pessoa, mas ao mesmo tempo validando que não, ela é um cidadão, ela pode falar o que ela está falando, entendeu? E offline aí eu acho que o Peter ele tem mais expertise. Acho que tem que ser no estilo instalação, né? Tem que ser uma coisa meio Greenpeace, meio anistia. Tem que ser uma coisa de intervenção urbana, artístico, poético e funcional também, né? Tem que funcionar. Cara, eu gosto de grafite, cara. Grafite é uma coisa assim que dá para envolver bastante gente, que drone é meio caro pro público, pra galera, né? Tipo, 30 pau um drone, aí se atira no drone, explode. Eu gosto muito da maneira como o pessoal do coletivo Projetação trabalha. Eles pegam projetores fodões e jogam também em lateral de prédio. Parecido com o que o Greenpeace faz e tal. Acho que a Anistia Internacional também fez algo nesse nível ultimamente. Essa ideia do semáforo que exibe folhas de maconha é inteligente, hein? Só de Fortaleza, os cabeçudos show de bola. Cara, sabe o que eu tava vendo aqui em Ilhabela? Eu tava passando na casa de um maluco. Tava caminhando nas minhas caminhadas noturnas, né? Aí o cara, tipo, uma da manhã, tava com a luz ligada e, tipo, olhei na janela do cara, né? Eu vi uma bandeira pirata, cara. Gigantesca na janela. Do partido ou a bandeira pirata mesmo, Jolly Roger? Bandeira pirata, gente, pirata mesmo. Aqui, o pessoal que tá querendo participar do projeto de Assembleias Livres, eu montei aí um grupo no Telegram para a gente continuar falando. Esse link aí que eu mandei. Bom, eu vou ter que me ausentar que eu tô assim com muita demanda e eu preciso terminar tudo isso para poder, de fato, colaborar com piratas. Então um abraço para vocês aí, cara. Fiquem com Deus. Abraço aí, bicho. Abraço, boa sorte aí. Fique com o monstro espaguete voador. Valeu, falou. Ah, e também o link da discussão Lumio, que tá rolando e já teve várias contribuições. Aqui, galera, só uma paradinha para fazer uma pergunta aqui para vocês. Manda. Tô listando uns grupos do Telegram públicos pro pessoal que quer conversar no dia a dia, ou que seja. Cara, eu tenho 5 grupos aqui. Pois é, então, se você souber se os grupos são públicos mesmo, se podem entrar pessoas de fora, você pode acrescentar nessa lista aí que eu botei. Não sei como que faria para colocar o link no piratas.xyz, não. Como assim? A mesma forma que tu mandaram o link ali do pad, é só botar o link do grupo lá. É porque só os administradores podem enviar o link. Tu só pega quando alguém manda pra você. Você pode copiar e mandar pra geral. Esse link aí que vocês estão passando é só copiar e colar lá nos piratas. Esse é um link chamado Diretórios em Construção, é isso? O que é isso, afinal de contas? É tipo pra ajudar as pessoas a criarem diretórios, é isso? E agora eu entrei ali, não. Esse do diretório de construção é pra galera que tá iniciando o diretório agora, e quem tá dando a ajuda maior nisso é o Renato. Tá, Renato, quantos diretórios você já criou? Brincadeira. Eu acho que... Eu não sei se o Galdino é um cara que ajudou os mineiros e... Né? Ele tem uma certa experiência nessa parada. Não sei se você trocou uma ideia com ele. É, creche pirata é uma coisa e diretórios de construção é outra? É isso? É isso? O creche pirata foi criado acho que hoje ou ontem, que é para recepcionar quem estiver entrando e se aproximando do partido agora. Diretórios de construção é para quem já está no partido e está criando diretório. E eu acho também que a gente tem que mudar o nome desse grupo Trash Pirata, porque tá trash. É ofensivo, né, cara? É ofensivo. Grupo para iniciantes nas artes piratas. Ou recrutas piratas, ou sei lá. Marujos, sei lá, qualquer merda assim. Marujos. Pequeno piratinha. Pode ser marujo. Pula pirata. Gente, vou saindo agora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Só uma pergunta. Vocês vão querer fazer semana que vem, então, no mesmo horário? Ah, semana que vem eu não, mas vou sair. Renata, você desistiu daquele seu texto lá do que você estava escrevendo? Qual? Não, eu falei Renata. Qual o texto? Aquele sobre a CPI? Curso... Isso. Tá parado lá, meu. Eu andei pensando umas coisas, mas... Tem uma coisinha para acrescentar, né? Porque tem aqueles moleques lá do Revoltados Online, o caralho, eles tinham sido convocados lá, né? Ai, que medo. Onde é que tá isso? Não vi. Então, essa CPI é uma coisa muito, sabe? Eu acho que vai sair uma coisa muito terrível dessa CPI, sabe? Ela tá indo por um caminho... Você acha? De que CPI não, vocês estão falando? Vai foder. É uma CPI antipirata, de fato, né? Só que ela tá, se tornou uma parada de cerceamento de opinião e de... Sabe? Eu vou ver se eu acho o link aqui, peraí. Botei o link do Pad aí. Os caras convocaram o Maju Coutinho... De uma bolada, Revoltados Online. Imagina isso. Só galerinha de esquerda. Convocaram todos os comédias aí da internet, cara. Faltou o Partido Pirata. Eles foram convidados, né? Quem convocou os caras do... Quem convocou os caras do Vem Pra Rua, essas porra, foi o João Willis. E aí ontem, acho que foi ontem, teve uma parada vergonhosa lá, porque o João Willis disse: eu posso falar porque eu faço uma oposição à Dilma. Aí todo mundo ficou rindo. Aí ele ficou nervoso lá, coitado. Cara, mas assim, de fato, a coisa mais próxima que tem de oposição à esquerda no governo é o PSOL. É, mas ele pediu voto abertamente, né, a Dilma, né? E eles não pedem nenhum tipo de renúncia, qualquer coisa. Não tem como chamar o João Willis de oposição, né? Não sei. Eles são uma oposição, sim. Esse link é antigo, eu tenho uma atualização sobre isso. Então, a página está aberta. Quem quiser colaborar, colabore. A única coisa que eu peço é não publiquem esse troço sem mais ou menos editar, porque tá todas as coisas largadas ali, as informações. Opa, alienígenas, viemos mais. Ele chamou, por exemplo, também os administradores da página Faca na Caveira. Sabe qual é? Uma página de extrema direita? Em homenagem ao Bob. Foi o João Wilson que chamou essa galera? Sim. Foi um convite, né? Eu acho que os caras não são obrigados a aparecer lá, não, entendeu? Ele chamou o Faca na Caveira, chamou esse Revoltados Online, chamou não sei mais o que lá, tem uma lista aí. Tô querendo achar um link com isso tudo, não tô conseguindo. E ele, o pedido dele também que seja feito não aberto, em sessões fechadas, sem, sabe? Sim. Alô, Marte, alienígenas. Não, Benfica, tá fazendo um som estranho. O Jean Willis chegou a ser cotado para ser ministro, né? Quando a Dilma juntou a esquerda contra o nefasto PSDB, né? Rolou forte uma parada de que ia ser uma coalizão de progressista e tal, ia ser um ministério todo legal. E ele chegou a ser cotado a ser ministro da Dilma. Isso não era só fofoca, não. Teve, de fato, o pessoal acreditou nessa. Tá me ouvindo agora? Baixinho, cara. Melhorou? Muito pouco. E agora? Tá melhorando. É que eu comprei um fone de 6 conto na loja e não dá pra esperar maravilhas também. Mas enfim, eu vou tirar uma satisfação com isso aí, ó, com o pessoal da insurgência, porque estão batendo de frente com ideias piratas e vai ser complicado construir político com essa galera aqui depois de uma dessas, ó. Eu realmente não estava sabendo. Cara, mas essa CPI é bizarra, cara. É um clima totalmente, sabe, parece um circo de horror mesmo e só vai sair coisa horrenda disso aí, cara. Quando é que sai uma coisa do Congresso que não é horrenda? É, mas eu sei, a gente está seguindo uma maré meio bizarra, né? Mas essa aí parece que é uma confluência de vários esgotos, né? Ah, vamos trabalhar ali nas informações que tem no PAD e vamos botar para fora esse texto, então. Eu vou dar uma lida aqui, vendo se eu posso ajudar. Ó, achei aqui no site da Câmara sobre as atividades. Olha, Convite a Maria Júlia Coutinho. Quem é Maria Júlia Coutinho? É a apresentadora negra do jornal que a galera caiu matando, chamando de macaca, não sei o quê. Certo. Jornal Nacional. Convidado Paulo Renan. Esse é o ministro, né, que já deu o depoimento que originou todo esse PED. Pablo Chimenez, Marcelo Branco. Responsáveis pelo movimento MBL, Revoltados Online. Beatriz Kissisordi, que acho que é também desses negócios aí. E Faca na Caveira. Excluído o perfil Faca na Caveira. É, eles não levaram. Ricardo Bezoeni. Manda o link para a lista aí, Carol. É mais fácil, né? Eu agradeço. Foi mal, foi um vídeo nada a ver aí. Pornografia, não clica não. Dilma Bolada. Dilma Bolada acho que não foi, né? Quebra de sigilo bancário, fiscal, telefone, telemático do senhor Jefferson Monteiro, criador de Dilma Bolada. Resultado. Absurdo isso, o cara parece que leva uma trollada, tipo, pega pra um fulaninho no corredor lá do Congresso. Quem é que você acha que eu devo chamar de internet aí que fala mal do governo? Ah, manda o Movimento Brasil Livre, Revoltados Online, eles falam mal. É, mas quem convocou, cara, foi o João Willis, né? Então é o seguinte, quando o pessoal convocou a Dilma Bolada, é porque já quer, né, talvez prender essas pessoas lá, né? Acho que a ideia é um pouco assim, né, cara? CPI, é, não é um... Não tá, alguns são chamados para fazer palanque, outros são chamados por uma questão de que supostamente tem um conhecimento técnico, que seja, tipo um policial federal, Paulo Renal, que seja. Agora, quando pede quebra de sigilo bancário, esse tipo de coisa. É porque quer enquadrar o cidadão, entendeu? A Pepper aqui. A Pepper tava lá no negócio da Lava Jato, né? Agência Pepper de publicidade. Ah, não, tô lendo o requerimento. Ele mandou chamar para prestar explicação mesmo. Ah, não é para fazer para lá que não, é para enquadrar o cidadão. Agora parece que o do faca na caveira não foi, não. Tem uma atualização depois ali, entendeu? Beatriz Kisses de Sorde. Essa acho que é do Revoltados Online, não é? É a louca lá do Revoltados Online. Revoltados Online não era um cara? Não, são um cara e uma mulher que são os principais. É um casal, se não me engano. Ela, eu acho que é a mulher do careca lá, que você deve estar falando. É, parado pra enquadrar os caras, entendeu? Essa porra virou um grupo de, sei lá, cara. Não tem um fórum de mediação? E aí sempre tem os grupos do PT, os grupos do PSDB, é a mesma coisa. Qual é a pauta? A gente vai defender eles? Não, eu só comentei porque eu sabia se a Renata tava escrevendo sobre isso, e aí eu li sobre isso hoje, eu vi esse vídeo do João Willis lá, que ficou nervoso, os caras xingando, fazendo troça dele. Eu lembrei disso. Os caras são os babacas mesmo, porra. É, os caras são babacas mesmo, mas o João Willis, sabe, meio boboca também, né? Não é que o João Willis não seja babaca. Dizer que em qualquer briga entre o João Willis e o Feliciano, eu vou estar do lado do João Willis, cara, não tem jeito não. Ó, vou colocar aqui um trecho do requerimento do Jean, que eu acho que resume bem o ponto, inclusive, na perspectiva pirata. Ô, Canon, mas isso aí não é um humaniza redes? Eles não querem humanizar as redes? Cara, eles estão usando o poder de polícia que a CPI tem para caçar as pessoas que têm a opinião contrária, só isso. Depende muito do que você entende como opinião contrária, cara. O Revoltados Online, o MBL, o Pata na Caveira, eles têm atitudes criminosas. Se você comete um crime na internet, você está sujeito à legislação, independentemente de ter sido na internet. Então eu vou ser preso também, porque eu também faço a mesma coisa. Existem crimes, Peter. Tu tá incitando ódio? Eu tô postando GIF de baderneiro jogando pedra na cabeça de policial. Não, amigo, você tá incitando a revolução, é diferente. Ah, é diferente. Isso aí é um crime. Só existe revolução. É diferente do teu ponto de vista, do ponto de vista do diferente, não. Na CPI tem pessoas com pontos de vista diferentes. Usando o poder de polícia contra quem eles acham, entendeu? É isso que eu tô falando. Eu não tô entrando nos méritos se as pessoas cometeram um crime de fato. Tô dizendo que o que leva a convocação para determinados grupos é porque eles têm alcance, né? E eles têm ele faz polarização, a mesma coisa que o João Lys diz ali. O João Lys dizia o seguinte, que não. Que quando ele convoca o Revoltados Online e o Movimento Brasil Livre, não é porque eles estão numa trincheira contra a Dilma, pela renúncia da Dilma. Não é porque ele é oposição à Dilma. Né? Agora, quando os caras lá convocam a Dilma Bolada, por exemplo, né? Eles vão dizer que não é porque a Dilma Bolada é a favor do governo. É porque tem indícios de crimes, né? Mas de dinheiro, não sei o quê, blá, blá, blá. Todos estão certos e todos estão errados, mas é isso que aconteceu. A CPI está se tornando uma CPI e é isso aí, entendeu? Qual vai ser a saída? Talvez haja um equilíbrio aí e não saia tão ruim quanto a gente imagina, mas aí sempre vai ter esse tipo de coisa. Vão focar no quê? Nos piratas, vão focar na pirataria, vão focar nos anarquistas, vão focar no... É sempre a mesma coisa. Eu não entendo essa turma que fica sempre defendendo a esquerda institucional até que é preso. Isso que eu não entendo, vocês não aprendem. Eu não tô defendendo esse ponto também, não. Só que é o seguinte, da mesma forma que o maluco que vai pra manifestação pedir a volta dos militares, sabe? Não a volta dos militares que ainda é discutível, mas é o cara que vai pregar um integralismo numa manifestação, ele tá errado, e o cara que joga pedra na polícia vai estar errado. São crimes iguais, mas são motivações morais diferentes. O foco é que a concepção de crime perante o Estado é uma, certo? Mas a concepção moral de crime é outra. O que eu estou defendendo, sim, não acho que seja razoável ter uma CPI nesse nível com poder de polícia. Eu acho que a decisão do Jean Willis, seguindo a lógica da esquerda institucional, nesse sentido, não é descabida, de fato. O problema é justamente como está se dando essa matéria, que abre um precedente perigoso. Então, a gente não pode também entender a internet como ingovernável, mas entender a internet como um território onde não vá existir punição. O que a gente tem que colocar é que, assim, nós entendemos a ingovernabilidade da internet como um espaço público e aberto voltado à liberdade de expressão, mas nós temos uma concepção moral do que seria crime, do que seria, digamos assim, crime contra o oprimido e reação contra o opressor, né? E essa reação, ela não é moralmente reprovável, mas o crime é crime de fato, correr online ou offline. Pô, já terminou aí a assembleia, a reunião da Assembleia Livre. Terminar a gravação aí, já terminou, né? Desculpa, eu atrapalhei a assembleia de vocês. Tipo isso. Pra variar, né, cara? Aí depois dessa eu vou sair. Quando ele não consegue. Porra, fica aí, cara. Suas atrapalhações são muito bem-vindas. Então, gente, mas só. Vou falar só a última coisa sempre. Existem crimes, né, sendo cometidos na internet, fora da internet, ou com o auxílio da internet. A CPI é uma parada provisória, ela não é uma delegacia, né? É muito perigoso isso, porque o Jean Willis pode fazer um requerimento para, assim como qualquer cidadão, de algum crime que aconteceu, né? A pessoa pode chegar e ir na justiça, né? Procurar a polícia, fazer a denúncia no Ministério Público. Ainda mais um cara que é um deputado, né? A CPI, normalmente, ela faz o seguinte, ela tem um poder para ir além das investigações, uma coisa que a delegacia talvez não conseguisse, né? E normalmente ela mira grandes escândalos, grandes coisas, e não coisas pequenas ou gol de alguém. Né? A CPI é tipo assim, um escândalo terrível, né, no departamento de trânsito, ou numa estatal, ou, sabe, ela é uma coisa assim, uma empresa, né, que fez alguma merda que atingiu milhares de trabalhadores. A CPI normalmente é isso, né? Ela não é uma delegacia. Tem delegacia lá, tem crimes cometidos. Agora, nesse momento, por exemplo, tem um monte de criança no Twitter dizendo que queria fazer sexo com a menina lá do Masterchef, sei lá. Criança não, tem mamães também. Ah, eu sei, um monte de troll lá, bizarro, né? É, a gente vai fazer uma CPI para... CPI não serve para isso, entendeu? O que, que a CPI serve? A CPI serve para apresentar leis, ela pode apresentar sugestões para melhorar o sistema e tal, as instituições, ela pode apresentar, quando fecha, ela pode indiciar pessoas de esquemas, ela normalmente a CPI é para isso, né? Cara, fora que a gente já tem uma delegacia de crimes cibernéticos fudendo a vida por si só. A CPI ela vai acabar servindo para legitimar a abordagem que a Polícia Federal tem nesse aspecto. Sim, então, exatamente. É, o que e ela a pode questão dos direitos autorais também, né, que eles estão indo atrás. Sim, então, é uma coisa. Tem os direitos autorais, a gente tem essa perseguição que eles dizem que não é por questões ideológicas, que é por questões de crime, né? Mas a gente sabe que não é, o traço é ideológico. Eu só vi a convocação da galera aí. Eles podiam ter convocado, quantas pessoas podiam ter convocado, né? Eles convocaram essas pessoas por questões políticas, né? E é a mesma coisa esses delegacias que perseguem as pessoas aqui, né? No Rio, ou sei lá onde, no Sul, é por questão política, né? Então, eles estão reforçando essa ideia, tanto o João Willis quanto os outros lá. Eles estão reforçando essa ideia. Né? E a coisa da pirataria é pior ainda porque não tem ninguém lá para defender a gente lá. Essa é a questão. Né? Não tem nada razoável quanto a isso lá. E é um território ainda que no Brasil, por exemplo, coisas que já foram adotadas há anos atrás na Europa, nos Estados Unidos, como essas leis novas, essa lei nova americana que os americanos pegaram aí, uma fatia do mundo aí, como a Inglaterra faz, né, de usar os servidores, os prestadores de serviços de internet, como multando as pessoas, né, identificando e multando, tirando sites do ar, bloqueando lá, né, bloqueando nas nossas grandes entradas de informação, bloqueia lá, né, foi assim que bloquearam o Pirate Bay, né. Então, sim, é o que querem fazer aqui. E isso não fizeram ainda aqui, né? E vão mas, fazer. Mas é o que eles estão tentando agora. Ô, Canão, falando na questão de direito autoral, dá uma olhada nesse link que eu vou te mandar aí. Então pode causar impacto social internacional com genocídio, cara. É um impacto social internacional. Ah, eu comprei isso, cara. Isso foi 2011, cara. Tirou um pouquinho de várias pessoas lá e ficou chateado. Foi uma parada chata. Não, porque eu tenho uma situação ao meu pai aí, nessa treta, né? Hora do povo. MR8 ali, né? Pois é, meu pai é do PPL e ele é presidente voltou. É porque eu tava vendo agora aquele lance que eu botei no Telegram mais cedo, porque a minha pensão era pra ter caído hoje e não caiu. Aí eu fui atrás e descobri que meu pai saiu do Ministério da Cultura, que ele tinha sido indicado pela Ana de Holanda pra ser representante lá em São Paulo, e agora ele saiu pra gravadora, que ele nunca tinha saído. Teoricamente ele não poderia ter dois empregos, mas tava com a gravadora e esse cara comissionado lá.